da nossa página do Facebook e de todos e todas presentes aqui na nossa pequena sala humilde. Como é o costume, o espaço de debate é sexta-feira. Trouxemos mais um tema para refletirmos. Estamos a falar de um tema que está ligado ao jovem angolano e às oportunidades de emprego. Convidamos o senhor Makenda Zolambem, que em termos do seu perfil, Makenda é licenciado em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, da Educação, é professor das cadeiras de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico e Social, nos cursos de Ciências Econômicas e Jurídicas, Ciências Humanas e Ciências Físicas e Biológicas. Ao longo da sua explanação, as suas ideias vão ser sustentadas nas seguintes linhas. O que está na base das dificuldades dos jovens ter oportunidade de emprego? Poderá também olhar o que está, ou até que ponto a baixa qualificação profissional dos jovens seja uma causa também do desemprego, e vai olhar também sobre a questão do capital social, até que ponto o nosso capital social vai influenciar naquilo que é as oportunidades de emprego. E, por último, vai olhar sobre as questões políticas e ver até que ponto as políticas públicas não vão de encontro para a criação de empregos. Então, melhor que nós, Makenda está aqui para poder partilhar aquilo que trouxe para nós. Agradecemos a sua disponibilidade em nos contactar para partilhar essas ideias que trouxe para nós. E os colegas que se encontram aqui, sejam mais uma vez bem-vindos e feliz dia de São Valentim. Makenda, tenha a palavra e o tempo é todo seu. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, mais uma experiência inovadora, mais um risco no currículo, é sempre bem-vindo. O que me trouxe aqui é falar sobre os jovens angolanos e as oportunidades de emprego. Durante algum tempo, o tipo de problema que surgia na nossa sociedade, nós tínhamos a mania de responder que é causa da guerra. Se a energia foi, é causa da guerra. Se o pão faltou, é causa da guerra. Mas, devido a questões de saúde e a seu pedido nos últimos anos, a guerra foi exonerada do seu papel e foi nomeada para substituir a crise econômica. Atualmente, todo qualquer tipo de problema que nós temos é a crise econômica. Já não é mais a guerra. Oportunidade, nunca temos nada. Temas como o presente têm justificativa tanto social, acadêmica, como pessoal. Do ponto de vista pessoal, permite adquirir maior conhecimento sobre a realidade da juventude angolana. Do ponto de vista acadêmico, permite criar um manual de apoio que sirva de base e que possa fazer com que surjam outros manuais. Do ponto de vista social, vem despertar a mente da sociedade sobre um problema social que às vezes é pouco debatido e pouco abordado no nosso seio cultural. O presente estudo foi construído mediante o seguinte problema, ou seja, a pergunta de partida para quem gosta de fazer a investigação. Base das dificuldades dos jovens no que tange ao acesso ao emprego e outras oportunidades. Para responder à primeira, à presente questão, surgiram três hipóteses. A primeira hipótese chama a atenção àquilo que é a inflação dos credenciais. É uma teoria clássica do americano Randall Collins, foi criada em 1979. É uma teoria que defende que são cada vez mais necessários certificados comprovados por grandes centros de formações para que um certo indivíduo seja considerado qualificado para uma determinada profissão. Integrantes daquilo que é a composição do avião. Essa teoria foi muito defendida nos Estados Unidos, e talvez seja uma provável resposta para essa questão. Mas a outra teoria gira em torno do capital social, termo muito bonito. É um termo sociólogo que surge com o francês Bourdieu. E ele começa por definir capital social, explicando o que é uma rede social. Ele diz que uma rede social é o conjunto de amigos que nós temos à disposição quando precisamos de uma ajuda. saindo da questão técnica do Bordeaux, que é o capital social, indo na nossa questão real, ou no nosso linguajar comum, o tal dito capital social pode ser enquadrado no nepotismo, no padrinismo e no amiguismo. Baseando-se nessa teoria, nós podemos olhar para as dificuldades dos jovens para ter emprego, estando ligado à falta de capital, à falta de padrinhos na cozinha quando eles precisam de um emprego. Nós vimos aqui na nossa realidade ministérios onde o primo, o tio, o sobrinho, todo mundo está lá enquadrado. E quem não tem padrinho na cozinha, o nome não sai. Eu tive a oportunidade de participar de um concurso público uns anos atrás, onde o nome das pessoas que passaram não constava no nome das pessoas que fizeram as provas. Não sei se as provas deles foram feitas no céu, se como são abençoados, se souber dizer que tem a bênção divina. Então, mas eles conseguiram isso. Para essa teoria, o fraco capital social, ou fraco nível de amigos com posição social elevada que os nossos formados, nossos jovens têm, é que causa às vezes essas dificuldades deles para conseguirem um bom emprego, uma boa oportunidade. A última teoria que nos traz aqui para responder essa questão chama a atenção sobre as insuficiências ligadas ao setor privado e público. É uma teoria que surge com o grande Lopes, um grande escritor angolano, com grandes obras como Roque Santeiro e muitas outras, que diz que a causa do problema pode ser vista na insuficiência do tanto do setor público, nessa questão de economia e mercado de trabalho, e dizem uma fraca preparação tanto da função pública como do setor privado para conseguir criar soluções para aquele grosso de jovens que entram na idade ativa e que necessitam urgentemente do emprego. O presente estudo trata-se de um estudo de uma postura metodológica partilhada. Os cientistas agora chamam de estudos quali-quantitativos. Eu dei aqui o exemplo de um depoimento e também de um gráfico onde mostra aquilo que é a análise de interpretação dos resultados e aquilo que é a visão dos nossos entrevistados e inquiridos sobre a questão de qual é a causa dessas deficiências de oportunidade. Eu termino o presente artigo trazendo várias frases motivacionais, pessoas como Bob Marley, pessoas como Che Guevara, Warren Buffett, que falam de coisas boas e coisas construtivas. Bob Marley fala que o homem mais honesto do mundo morreu de braços abertos. Por que você quer ficar de braços cruzados? Enquanto tem esforço, podes continuar. Chega várias, diz que a juventude tem um papel muito importante, é argila. A juventude é o futuro de qualquer nação. Sem juventude não há futuro. O Elvis Presley dizia que tudo que os jovens precisam é apenas de uma causa, um motivo, uma coisa que lhes leve pelo menos a sair da condição em que eles se encontram e conseguirem atingir um estado social diferente. Também dizem que na ciência você também tem que se citar de vez em quando. Mas a minha frase ainda não é assim tão porém, porque diz que o lugar das tuas ideias é com as nossas ideias para juntos arranjarmos Angola. O autor é uma Kenda Zolambenga. Citei-me mesmo, mas pronto. Trouxe também aqui a referência bibliográfica dos artigos com quem trabalhei e dou por apresentado aquilo que é o meu artigo sobre juventude e falta de oportunidades. Nós somos de pão, por favor, na apresentação. Que anda primeiro parabenizo, né, pela pequena pesquisa que fez e por partilhar este resultado, mas eu vou dar a palavra a nós, influenciando para a falta de oportunidade de jovens. Sabemos, lendo as estatísticas do INE e ouvindo a rádio, assistindo à televisão, ouvimos sempre os jovens a reclamar, estamos à falta de emprego. Então, o que é que está na base disso? É aquilo que a proposta que o Makenda trouxe, ou ainda temos mais outros elementos? Então, a discussão está aberta. Nelson já levantou o dedo, por favor. O ambiente em que as decisões são tomadas não permite, não sei se permitiria algo melhor, né? Uma coisa interessante que eu sugeriria que o Makenda fizesse é, por exemplo, pesquisar. É um trabalho muito grande, mas você tem vontade, você gosta de ler. Algumas conclusões que, por exemplo, o orçamento de 2014 faz. mostra que nós gastamos muito dinheiro com consultoria externa. Aquele dinheiro dava para fazer muitos empregos. Para ter uma ideia de números, que é muito importante os números, há um programa hoje das Nações Unidas, que está em várias partes do mundo, está a preparar gerações para melhorarem a compreensão da democracia no mundo e dos direitos humanos. Esse programa custou mais ou menos $500,000. Portanto, com $500,000 dá para fazer muita coisa. Vê que é possível fazer um programa mundial. E nós só, recentemente, com uma consultoria que se fez no... O dossiê está passando na internet. Uma consultoria que se fez no Ministério das Finanças. Gastou-se $8 mil. Portanto, nós aqui gastamos muito dinheiro à toa. E nós temos que sair dessa brincadeira. Isso é uma brincadeira de muito mau gosto. Porque, efetivamente, está a adiar vidas inteiras. Gerações inteiras estão a ficar perdidas. São as coisas mais complexas no quadro da criação de emprego. Agora, para criar emprego, existe uma coisa simples. Este decreto aqui é simples. Não sei se tiveste acesso. É muito simples. Eu acho que nós devíamos fazer um esforço, até no quadro da ideia que tens, de criar a... Como é que chama aquele centro? Sociais. Centro de Pesquisas Sociais. Este aqui, o decreto sobre o PAP, é de uma complexidade tão básica, mas que coloca aqui números interessantes em termos de recursos. Né? O papo já foi apresentado aqui. Sim, sim. Na DW. Teve aqui, foi o diretor que esteve aqui, não é? Inclusive disse que eu não falava mais. Repara só. Ele tem, em termos de recursos, para 2019, $7 mil de kwanzas. Eu já naquela altura que estava aqui, eu já estava a questionar se esse dinheiro ia ser gasto em 2019. Não foi gasto. $7 mil de kwanzas é muito dinheiro, é mais $30 milhões. Nós brincamos com coisas muito sérias. Nós temos que sair dessa brincadeira. Mas ele vai se comprometer em meter mais $7 mil em 2020. Temos mesmo dinheiro, há coisas que nós podemos fazer. Não fez o balanço de 2019. 2019 não fez balanço. Nós não vale a pena ter a ilusão de que eles vão fazer. Por isso, nós, isso também reportando a, por exemplo, deixa-me só fazer aqui um parênteses importante. Tá? O encontro que fizemos ontem na Nada. Eu acho que nós precisamos perceber, nós sociedade civil, que participar no espaço público já vai ser com a mesma consistência de fundamentos que nós usamos há 10 anos atrás. Nós temos que melhorar o nosso fundamento. A nossa estrutura de raciocínio também está muito fraca. Nós temos, se nós não conseguirmos melhorar isso, o Estado também está na mesma direção. Estamos a ficar no tempo. Né? Se nós não melhorarmos, não vamos conseguir ter uma relação mais madura com essa administração pública. Essa administração pública que agora nos está a imputar as dívidas do bem-estar que eles tiveram. Eles têm a qualidade de vida altíssima, nós é que vamos pagar as dívidas. Quais são as pistas para melhorarmos? Então, eu estava a falar, existem vários níveis de complexidade. Eu estou a falar que este aqui tem uma complexidade mais baixa. E mais do que nós querer refletir, nós temos que ajudar a executar. Porque se nós não conseguirmos executar, e aqui Maslow vai nos ajudar a perceber isso, se eu não atendo às necessidades básicas, eu não tenho motivação para as necessidades mais complexas. Se nós não saímos dessas coisinhas pequenas, esse programa aqui se propõe gerar 250 mil empregos. Então, nós podemos nos mobilizar como jovens, como pessoas que estão interessadas em perder tempo para discutir, porque não quer perder tempo para fazer isso, né? Vou fazer tudo menos isso, não é verdade? Então, nós que estamos interessados nessas matérias de perder tempo para discutir, temos que aceitar também qualificar esse nosso tempo, tá bem? E ajudar a implementar coisas com complexidade mais baixa. Para nós efetivamente conseguir galgar para coisas com complexidade. E ali o Maquenda traz um bom ponto de partida, pode ser um bom ponto de partida para efetivamente avançar. Portanto, esses são alguns pontos. Não é pergunta. Ok. Queres comentar? Não, só foi comentar. Eu digo que eu vim a ler essa autora, né, Alexandre, Economia Informal em Angola para a Realização do Trabalho Informal. Ela apresenta um relatório sobre as medidas que o Estado levou a cabo para poder solucionar a questão da informalidade em Luanda. Li também o grande Lopes, Carlos Manuel Carlos, e ele também toca nessa questão. O Ernesto diz que todas as... Ele mostra o Banquita, o Bué, todos os projetos que o Estado levou a cabo para conseguir gerar emprego. Houve êxito. Então, estás a dar razão a Lopes quando diz que há uma insuficiência do Estado, do setor privado em criar emprego, Então, a causa dessas faltas de oportunidades, estás a dar razão à tese que eu apresento aqui, que é um problema do Estado, do setor privado, que não tem capacidade de criar empregos. Como é que você forma licenciados todos os anos, mas não planifica emprego para esses licenciados? Tu, quando crias um curso de licenciatura, você tem que prever, depois de 4 anos, onde é que você vai enquadrar esse indivíduo. Não vai lhe mandar virar engraxador com beca. Não tem graça. Tem que haver uma relação entre o Ministério do Plano, essas universidades, o Ministério de Finanças e mais outros ministérios, Ação Social, Trabalho e Emprego, para prever onde é que vai esse grosso depois dessa formação. Onde é que vai a população? Se lê em Zato Zola, ele quando fala de desemprego e crise social em Angola, ele explica isso, ele explica muito bem que nós criamos uma economia que não tem previsões de crescer, mas do ponto de vista demográfico nós crescemos, somos quantos milhões de habitantes? Anualmente tu olhas na semana de outubro, cada universidade lota o Centro de Convenções de Belas. A questão que eu coloco é, cria-se empresa no número de licenciados que se formam por anos? É claro que esses licenciados vão cair no desemprego, não vão ter oportunidades. Vamos nos encontrar sempre no Não Torrites, na Batota, no Bar da Esquina, porque é a única ocupação que eles têm. Sim? Só muda. Obrigado pelo bom assunto. Se formar para procurar um emprego. Mas há países que não. Eu conheço muita gente que. A Alemanha é o exemplo. Andou fora, mesmo na Europa, etc. Aqui, países como África, tudo na Líbia. Eles deram lá estudar. E hoje são as pessoas que têm pequenos negócios aqui em Luanda. Porque eles vieram já com essa mentalidade. A ideia é que não é vou me formar lá fora para depois se procurar emprego, mas é para me formar para depois também gerar emprego. Temos que começar a ter essa consciência. E outro aspecto que, infelizmente, emperrou-nos e continua a emperrar é a história do comunismo. Por exemplo, o Nelson está falando do Pepe. Há quem diz que não se cria emprego com decretos. Não, não se cria emprego com decretos. Conforme o projetor falava agora daqueles programas Pepe, Waze e não sei o quê. Nenhum deles surtiu o efeito desejado. Porquê? Porque não se fizeram estudos minuciosos, não se foram buscar, enfim. E tem mais. Nós temos um governo tão gordo, que epa, cria uma série de dificuldades. E não é possível. Não é possível. Então nós temos que repensar tudo, o nosso sistema de educação, as nossas estratégias de como. Enfim, há uma série de coisas que andam aí à volta, que, enfim, nos deixam numa situação tão complexa que eu não sei como é que a gente sai disso. Yeah. Quando perguntou para o Fux aí, dos licenciados, as universidades têm aquilo que eles chamam de PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. Eles criam um modelo mediante as necessidades que eles querem e o projeto que eles querem atingir durante N anos. Eu vou dar um exemplo de uma universidade, no estado de Vigor. Anteriormente, para dispensar uma cadeira, dispensavas com 10. E todo mundo apontava o dedo da universidade de Vigor por ser um colégio, a universidade mais forte na escola. O Estado tem que prever que ele tem sucesso na profissão. Vai ser marceneiro, carpinteiro ou soldador. Não é. Até para ser soldador, você é obrigado a ter N cursos. Vamos chegar mais no credencialismo. Você vai trabalhar numa petrolífera como soldador. E o que mais dá graça às vezes, tu estás na universidade agora. Quando vais concorrer para a vaga de emprego, 10 anos de experiência, 5 anos de experiência, 12 anos de experiência. É a lógica essa? Será que a experiência se ganha na universidade? Eu vou sair da universidade experiente? Há uma ligação entre o mercado de emprego e as universidades? Será que o empresário, quando vai criar uma empresa, tem em conta que no país formam-se quadros nessa área? Por que é que temos tantos expatriados nas áreas-chave do país? Até para empresas que até a área de limpeza era o expatriado, 10 mil euros por mês. Para fazer próprio também. E, epá, dizem os mais velhos que às vezes o problema da Angola são os angolanos. Ok. Isabel, por favor. Mas todos o programa não é ineficiente, a execução é que foi ineficiente. O programa é muito bonito. O PEP e o PRODER são programas bonitos, mas um dos problemas é esse que nós temos a famosa luta à corrupção, que vem substituir a crise, agora já não é a crise, agora é a corrupção. Todo qualquer tipo de problema num insucesso num projeto é a corrupção. O que nós estamos a tentar fazer é criar o autoemprego. É a única solução, porque criar mais ministérios é impossível. Pôr todo mundo na zona rural também é impossível. O que vai se fazer é abrir o mercado de emprego para as multinacionais. Suponha que a Vodafone entre em Goa. Quantos empresários, quantos funcionários tem a Unitel? Quantos funcionários a Vodafone vai trazer? A lógica é tentar apostar nas multinacionais, senão, se nós tentar sempre crer nos Bento Cangamba e nos outros empresários da juventude, eu não sei onde é que nós vamos parar. E a segunda questão? Qual é? A segunda. O que acha que está na base da pouca oferta de emprego? Eu disse, a insuficiência do Estado, do setor privado em criar oportunidades de emprego. Sim, Luz, tem alguma questão? Um comentário, por favor? Queria focar um pouco no concerne ao emprego, né? Creio que o senhor disse sobre a política que o Estado tem usado para formar os quadros, e logo dentro de 4 anos não tem onde meter essa própria pessoa. Por exemplo, Cuba tem formado, eu só me formei em Cuba, terminei o ano de 2019, tem focado muito nesse tipo de aspecto. Ele forma consoante a necessidade que o país necessita. Quando o país não necessita desse quadro, não vai formar. Por exemplo, se dentro de 5 anos necessita de um engenheiro, caso contrário, não vai formar. E nosso país tem muita deficiência nisso. Eu sou bolseiro do governo, o governo acabou meu estudo, mas estamos aqui, não temos emprego, não estamos empregados porque não tem espaço. Não tem espaço onde o governo me meter, que é para trabalhar. Logo, o governo está a gastar muito dinheiro na formação de muitos jovens que não têm emprego. Não tem como recuperar esses valores. Creio que é necessário criar uma política de gênero. Seria mal eu, Mackenzie, não sendo engenheiro, e ocupar uma vaga de engenheiro. Você sendo engenheiro é normal, porque você tem todos os requisitos, só não tens o acesso. O que a pessoa vai te fazer? Vai te facilitar o acesso. Porque se passar a ver o seguinte, você nem domina nada da coisa, mas estás lá mesmo. Nós temos sítios chaves, onde o técnico que está lá não sabe coisa nenhuma. A pessoa, o caso dele é um caso normal. O que ele tem que fazer é que explorar a rede de amigos dele. Certeza que tem um amigo teu que conseguiu um emprego numa mineira. E nós temos muitos projetos mineiros, temos Catoca, só na Lunda Sul e na Norte temos grandes. Aqui na Jamba Mineira, na Uíra, também temos outros. E Angola é um país com muitos projetos mineiros. Não se justifica um mineiro não ter oportunidade. Eu só acho que às vezes estás a bater nas portas erradas. Mas tem que ser persistente, dirigir minas, escreva em Miama, escreva aos diferentes projetos mineiros, dizendo que está disponível para fazer um estágio não remunerado. Vai ver as respostas como é que são. Realmente eu já fiz isso. Como é que foi? Eu fui para o Ministério, estava no Ministério. Há quanto tempo é que está? Há 6 meses. Já recebeu a carta de entrega? Sim, recebi. Tem um protocolo? O protocolo de entrega? Sim. Sim, está escatalizado, eu recebi. Tem ido lá constantemente pressionar? Na sexta-feira, estava lá na quarta-feira. Outra questão pertinente. A pessoa que recebeu os documentos disse que não tinha tempo para nos atender. Está bem, isso é uma outra questão. Dentro do Ministério tem vários departamentos, escreve para todos os departamentos. Um departamento vai te receber e vai te ouvir. Outra questão, nós pensamos que a Moura é Luanda. Luanda é a província mais complicada de Angola. Na Lunda, eu quando vivo lá, tem muito déficit de quadros mineiros. Se você criar mesmo condições, ir lá, fazer uma visita guiada, puxar daqui e dali, tentar furar naquele meio, você vai conseguir. Vais conseguir, é só você explorar mais a rede de amigos, explorar mais os seus programas de intervenção. Porque ficar em casa, espera que o ministro responda, também não vai dar certo. Vai para a internet, procura esses. Eu, pelo menos, quando nós começamos já, eu quando começo a minha hora de mentoria, falando já da senhora que vem de Cuba, do menino que vem de Cuba, é para tentar explicar às pessoas que nem sempre o diploma é um garante seguro de que vou ter um emprego. Porque existem vários entraves que dificultam aquilo que é o acesso ao emprego. Você como engenheiro, com as técnicas que tem, com os anos que aprendeu na academia, também tem que criar um outro emprego, faça qualquer coisa, crie uma empresa de consultoria, estudos de sondagem sobre engenharia, de qualquer forma, e vais conseguir. O importante é aquilo que os ministros, esses nossos departamentos, não está a dar certo. É tipo o velho ditado, água mole em pedra dura. Bate, bate, até que fura. Vai insistindo, insistindo. Quando menos esperares, vai aparecer uma porta para ti. Depende. De um lado, isso quer dizer que as oportunidades existem, só que os jovens também dormem à sombra da bananeira. Aqui é um fluxo de coisas. A informação e agora é muito difícil. A única instituição... É um assunto muito interessante, mas em termos também de razões ou causas, as causas são muitas. Né? As causas que o preletor colocou, como a incapacidade do governo e do setor privado de gerar emprego, eu acho que estão entre as causas principais. Mas isso pode ser consequência também de outros fatores que estão ligados ao contexto, né? Por exemplo, o fato do país estar altamente dependente da importação e ao mesmo tempo em escassez, isso pode gerar com que o governo e o setor privado tenham essa incapacidade. Mas independentemente dessa abordagem nessa direção, eu acho que devemos ver uma outra direção também, que é a questão do emprego e trabalho. Pode não haver emprego, mas haver trabalho. E a questão da ocupação na linha do trabalho, não do emprego, depende muito realmente daquilo que os colegas estavam a trazer como o produto que sai da academia. Portanto, a academia, quando forma bem, ele joga para a sociedade um indivíduo inconformado. Ele não aceita ficar em casa sem se ocupar. E aí a questão do trabalho. Hoje o trabalho resolve a vida dos profissionais. Consegue fazer com que, através de uma ocupação, ele consiga ter rendimento para viver. E eu acho que, no contexto do nosso país, porque a questão do emprego formal é mesmo difícil. Uma linha da abordagem seria a linha do trabalho. Você que saiu da academia tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. A academia tem que ter capacidade de, quer dizer, colocar para a sociedade um indivíduo proativo. Quer dizer, ele tem que ser diferente de um cidadão comum. Ele tem que ser capaz de, ali onde ele está, na comunidade onde ele está, fazer estudo, perceber qual é a necessidade, inventar um produto ou um serviço e conseguir gerar alguma coisa, seja na linha do empreendedorismo, mas tem que ter trabalho. E eu penso que essa linha do trabalho tem que ser colocada à parte e ver isso como uma linha hoje que pode ser uma solução para um jovem formado, bem formado, ter renda na sociedade. Ok. Eu quero dizer que a questão de ensino superior. Eu, na minha toda licenciatura, estudei esses aspectos, porque os licenciados, quando saem da universidade, têm muitas dificuldades no emprego e outras situações, tanto os que já estão inseridos como os que querem se inserir. Eu, naquela altura, criei também três hipóteses. A primeira hipótese estava ligada aos dotes individuais do licenciado, falando do processo de formação básica e média habilitada. Porque um aluno que não tem base, não sabe escrever, não sabe ler nem interpretar, não adianta. Você pode lidar até doutoramento, não adianta. Não é mesmo quadro, não é competente. Durante muitos anos, nós andamos a pensar que educar é brincar. Muitos anos se deixava passar pessoas que não tinham o mesmo conhecimento para corresponder às questões estatísticas, para dizer que formamos. E nós estamos a sentir agora as consequências. A outra teoria é ligada à questão da diferença. Um sociólogo formado em Oxford e um sociólogo formado em Agostinho Neto é muito diferente. Porque na Agostinho Neto você tem um ensino desligado à pesquisa. Você só fica 4 anos trancado numa turma, aturar professores arrogantes. Só mesmo, 4 anos ali, você não sabe laboratório, você não conduz uma pesquisa científica. Por isso é que eu, na minha turma de licenciatura, nós éramos 200 e tal, só terminamos 5 ou 6. Passando 10 anos, só saíram, daqueles 200 e tal, só saíram 5 ou 6. Temos essa questão dos recursos didáticos, temos a questão da própria pedagogia do professor, temos a questão das estruturas, temos um grande problema que são os conflitos institucionais no ensino superior. O doutor não gosta. Eu digo que aquele doutor fala bem, você está errado, aquele doutor não sabe nada. Esses conflitos institucionais contribuem para aquilo que é o insucesso escolar do estudante. Ele pode ser formado, mas é formatado, não é um formado, como diz muito bem, que despertou. você chega naquilo que o Paulo Freire chama de pedagogia da libertação, pedagogia da autonomia, através de palavras motores e temas geradores. Paulo Freire sempre... Tudo bem que nós temos essas deficiências no ensino superior, mas as deficiências podem ser superadas. Eu falo sempre do Gregório, porque eles agora têm os tais ditos cursos de férias. Quando você fez uma cadeira que você achou que não aprendeste, se matricula no curso de férias, faz uma reciclagem e vais ver que não. Às vezes também muito desinteresse. Eu sempre questiono meus alunos o seguinte: se o que vos traz aqui é diploma, a mãe do mar vem até comigo com o diretor, vou vos dar já diploma, vão embora. Não é o que vocês querem. É diploma ou conhecimento? Uma boa parte das pessoas é o diploma, ele não quer saber do conhecimento. E depois quando sai, começa a viver essas atrocidades. Depois que reclamar, porque não, eu mesmo que sou formado, ele põe na sentada, irmão, és formado, tudo bem. Fazendo um programa, um projeto ligado à tua área para melhorar as condições dos teus colegas ou pessoas afins. Porque a universidade tem extensão. A universidade só não se limita a formar, também se limita a ajudar a comunidade a desenvolver. Se me permite, pode falar. Essa questão de diploma ligou-se muito àquilo que foi, durante muito tempo, foi incutindo na mente das pessoas. Por exemplo, aqueles que trabalhavam ou que trabalham na função pública durante muito tempo eram ditos de que é só trazer o diploma, o salário sobe. E eu tive colegas no Piaget, eu saía daqui 17 horas, chegava lá 19 horas. Perguntava aos colegas, a professores, e as aulas começavam às 17 horas. E há professores que eu não tinha conhecido. Quando eu chegava, o professor já saiu, já deu a matéria, já falou dos assuntos que lhe interessavam, mas quando eu chegava, perguntava ao colega, oh, o professor disse o quê? Ah, não liga, também estou aqui, só adquiri o meu diploma, quando ir dar no serviço, o meu salário vai aumentar. Mas foi tudo isso que foram incutindo na mente das pessoas, e até hoje, mesmo no ensino médio, mesmo nas hoje nas universidades, não estamos muito interessados pelo conhecimento. Não sei, como essa fase também já está acabando, não sei se vamos mudar um pouco não, estamos a, mudar, a consciência. Ok, vamos dar a oportunidade ao colega, desculpa dizer o nome, desconhecer quem depois repor a tua intervenção. Eu não vi de Manuel Tunga, esse carinho, também formado em Direito. Há uma questão que eu sempre venho levantando, correr muitos anos, é de perceber se toda pessoa nasceu para se formar academicamente ou muitos dos países em termos de abertura e oportunidade de emprego, não da política do Estado, mas começando nas famílias, perceber e aproveitar certos talentos cada criança vai produzindo enquanto vai crescendo, e temos exemplos vivos, né, em vários outros países que investem, pelo menos como no desporto, e em outras artes e em outras tendências de trabalho ou emprego que não está focalizado naquilo que é uma formação acadêmica mais intensa. Será que os familiares não pecam por defeito nessas questões de não perceber? Muitas das vezes, muitos são insistidos a se formar mesmo sem querer. Então, vai preencher o lugar de outras pessoas que gostariam de apostar seriamente numa formação. E temos aquele déficit na formação. Vamos dizer, não, a instituição formou mal, o pai não acompanhou a formação desta pessoa. Quando, na verdade, esta pessoa tinha outro talento, se pudesse ser acompanhado e desenvolvido, poderia gerar meios de angariar fundos. Falo por quê? Porque eu tenho um vizinho que, pela idade que tem aquele menino, ele consegue reparar controles e outras coisas, mas eletrônicas. Ele não se concentra totalmente na vida acadêmica, ele prefere jogar e outras coisas, mas quando se trata desses aspectos, parece ser um expert. Mas o pai bate quando ouve, não, fulano conseguiu arranjar o controle da zap do vizinho, chama, ele vai perdendo esta habilidade. Quando vão lhe colocar a se formar, se calhar, em sociologia, coisa que é diferente da sua prática, e muitos pais, outrora, já insistiram, alguns filhos, naquilo que se calhar foi o sonho do pai em se formar, ou gostaria de ver o filho formado nesta área. E a outra questão tem a ver com investimento. O ano passado estava a ouvir um dos assessores do Lula da Silva. Ele dizia, estava a esclarecer como é que eles conseguiram tirar mais de 20 mil famílias da pobreza. Milhões de Bolsa Família. 20 milhões de famílias da pobreza. Ele esclarecia questões básicas. Dizia que se o Estado, das suas fontes financeiras, conseguir apoiar várias empresas privadas, e essas empresas criar políticas para a oportunidade de emprego, e o Estado limitar, é o que faz nos perceber que o Estado, no fundo, ganha mais do que o reembolso do próprio dinheiro investido, porque ele ganha com os impostos que a própria empresa vai estar a pagar mensalmente ou anualmente. Também ganha com os impostos que os próprios trabalhadores mensalmente passará a ser retirado no seu ordenado. Então, são mecanismos que muitas das vezes não observamos, mas que ajuda a combater essa deficiência que nós encontramos de desemprego no nosso país. Eu acho que a primeira questão é uma coisa muito importante, que é a ocupação. Orientação profissional. É muito importante isso, infelizmente nós temos sérios problemas nisso. Em cada escola deveria ter um gabinete para orientação profissional. Porque nem sempre o fato dele não entender a tua matéria não significa que ele não seja bom. Às vezes os teus métodos e a área é que não favorecem o aprendizado do estudante. Infelizmente, nós temos esse azar dos pais é que escolhem o que os filhos devem fazer. Se o teu filho não nasceu para ser médico, não esforce. Ele quer jogar futebol, deixa ele jogar futebol, põe numa academia, faz INEF, faz educação física, ensino médio. Em vez de perder tempo no ensino superior, vai testar aí nos clubes, faz a vida. Nós temos esse hábito, não é nós que criamos, é a tal da febre dos doutores. Se você olhar para a função pública, as pessoas começam a ganhar pelo grau acadêmico e não pelo nível de produção. Nos países. O exemplo prático é a Alemanha. Eu, quando vi os acordos que a Alemanha vai entrar aqui, gostei. Porque a Alemanha é a segunda maior economia da Europa e tem menos mestrado, mas também estão ali há 10 anos e não estão conseguindo defender também. Porque requer mesmo escrita. Se você não domina, vai se ver das artes. Não, vai pagar, papai. Não percebi? Vai pagar para todos os problemas. Não, isso é o mesmo. Ou vai criar uma universidade. Aqui não, não eles agora fazem o quê? Você, quando vai fazer o mestrado, não estás a conseguir terminar. Te dá um ultimato, caro senhor, apresenta a sua tese em X tempo de espaço, ou vai ter que pagar o dobro do mestrado, você começa já a tremer. Ou caso queira, como já pagou, vamos transformar esse mestrado em uma pós-graduação, você que sabe. Ele agora que sabe que o nosso organograma de pagamento da função pública não reconhece pós-graduado, só reconhece mestre. Ele aí começa já a chorar, estou lixado, gastei só meu dinheiro à toa. Mas eu aconselho também os moços já no ensino médio, que se não dá certo aqui na escola, meu filho, vende buba, vende banana, faz um negócio. O problema não está em fazer negócio, é um negócio que é sério. Eu vivo aqui na Avenida Comandante Valori. Como vende é que eu, às vezes, quando posso sair para ir trabalhar, encontro senhoras que eu, quando era pequeno, elas já vendiam debaixo do prédio. Até hoje também vendem. O problema está no ciclo. Você começa do pequeno e vai crescendo. Chega uma fase, você abre. Depois cresces. Mais um empregado, depois dois empregados, depois você vai notar que os teus clientes daqui agora estão na Mutamba. Epa, também vou abrir uma Zamba, deu certo, vamos abrir a do Zamba 2. Zamba 2 deu certo, vamos abrir a do Gamego. E você vai fechar no final do dia as contas, você vai ver que você já está em todos os municípios de Luanda e você já é empresário. Nosso problema é esse, vende carro, vende o seu carro ali, todo dia ali, sempre ali, 10 anos depois vende a mesma coisa. A tendência é as pessoas crescerem. Infelizmente, nós temos um mercado de emprego que não quer crescer. Eu me pergunto, como é que você abre uma tabacaria aqui na cidade e não consegue abrir uma no Cazenga? Será que no Cazenga não consome-se livros? Não se consome lápis, lapiseira? Um dos grandes problemas dos nossos empresários é essa questão. E nós temos também sérios problemas de gestão financeira. A senhora fez um negócio, conseguiu os 30 mil e foi comprar peruca. Assim o negócio vai à frente. Com peruca. o menino fez, fez uma intermediação de um arrendamento de uma casa. Suponhamos que alugou a casa a 20 mil por mensal. Ele tem direito, se for 6 meses, tem direito a uma comissão de um mês, que são 20 mil. Se for um ano, tem 40 mil. Conseguiu um arrendamento de 6 meses, deram uns 20 mil. Foi no bar, comprou todas as caipirinhas, pagou tudo. Assim vai avante. Nós temos sérios problemas de cultura financeira. É preciso mesmo reeducar o angolano para questões financeiras. A pessoa que ganha 50, mas quer viver no estilo de vida de 100, 200. E depois vemos a realidade. Deixa eu só trazer uma coisa. Sim. Eu acho que foi isso que tentei passar, porque eu não fiz com a competência que era desejada. O problema tem vários níveis, não é assim também que se estuda em sociologia. Né? Todos os problemas sociais têm vários níveis, micro, meso e macro. As causas, o autoemprego para mim fica no nível micro. E ali eu não tenho necessidade de falar em formação superior. Mas já no nível macro, nós temos também desafios macro. Nós temos que melhorar a relação com, por exemplo, com o setor petrolífero. Nós temos que melhorar a relação, por exemplo, fazer, se relacionar com a Alemanha, Estados Unidos, já exige aprofundamento científico. Isso vai se conseguir ao nível superior. Por isso, um programa que eu acho muito interessante, que o governo está a fazer também, é aquele de mandar os melhores para as melhores universidades do mundo. Mas isso tem estrutura, ou não? Pô, eu vou já me pronunciar sobre isso. Eu tenho estado a ouvir também muita contrariedade em relação a isso. Eu era assessor com uma empresa de intercâmbio. E você percebe que todos os países do mundo, mesmo a China, muitas vezes falam sobre a China, hoje ainda a China, manda pessoas para estudar fora. Tem estrutura aqui. Repare, você tem permanentemente necessidade de perceber processos de laborais que estão a acontecer lá fora. Nós aqui temos dificuldade de ter água. O outro consegue por quê? Porque ele conhece esse processo, sabe como é que isso acontece. Se você ficar só de 75 anos, 45, né? De independência, e não estamos a conseguir meter água. Queremos ficar mais quanto tempo, mas não conseguimos. Nelson, essa questão da água, de colocar ou não meter água. Também, nem produzir batata, estamos a conseguir. A questão da forma de colocar. Se você está querendo meter 1 metro de superfície, pô, também pode meter água. Só você não mete água porque não. Você define mal as prioridades, Nelson. O nosso problema do país é esse. Você costuma dizer que existe competência. Nós trabalhamos em água há 20 anos, pá. Pô, como é mas isso está aqui. Por isso eu acho que nós temos que. Temos que, né? Eu não é preciso ir na Alemanha para perceber que é preciso água aqui. A minha ideia é não vamos abominar o método, está vendo? O problema tem vários níveis. No nível micro, eu não preciso falar do nível superior. Se nós quisermos continuar a ter um país em que nós estamos a produzir 1 milhão de barris de petróleo e não temos água, não temos comida, então não precisamos ir para fazer formação de excelência. Se quisermos alterar esse quadro, temos que fazer formação de excelência. Senão vamos perpetuar esse problema. Não, mas nós estamos para dizer, isto é nível macro. Não, eu acredito, sim, eu acredito que as políticas de educação devem estar intrinsecamente ligadas com as necessidades do. Digo isso porque, se nós estamos a falar que temos que diversificar a economia, a política de educação também tem que estar nesse sentido. Eu, às vezes, olho naquilo que é o Currículo Nacional de Educação, fico assustado. Ensino básico, está falando tudo. Sim, fico assustado, porque o nosso país é multicultural. É multicultural. Tu não podes dizer assim que a pessoa formatada em Luanda é a mesma pessoa formatada, por exemplo, no Bié. Não pode. E todos nós dependemos desse currículo. O que é que vai suceder? Sucede no sentido de que o perfil de saída em vários níveis vai ser debilitado. E devemos, sim, senhor, apostar no ensino técnico profissional. Nós todos não podemos ser doutores. Nós todos não podemos ser licenciados. E nada vale, tu disseste muito isso bem, que no final de um ciclo de formação estamos a meter um monte de professores, um monte de juristas no mercado. E ficam à deriva. Quando é assim, cria barreiras. Vamos diversificar a economia. Qual é o setor-chave para tentarmos alavancar? É a agricultura. Qual é o setor-chave que nós devemos alavancar? São os minerais. Então, inclina a sua política de educação nesses setores. Porque senão, vamos continuar, vamos abarrotar o país com licenciados, mas a venderem gingou. É necessário, de facto, que a gente... É verdade, é necessário, de facto, que a política educacional esteja fortemente vinculada com aquilo que é a necessidade do país, porque senão, e nada estamos a fazer. Né? Então, eu quero saber a vossa opinião. Estou a ver que há aqui um sentimento muito interessante. Vocês são favoráveis de que só temos que falar de ensino profissional? Não. Estamos aqui. A comunicação. Não acredito nisso aqui. Não, eu estou a questionar. Mas, então, para dizer que o que eu entendo, sim, a prioridade, efetivamente, e na verdade não tens como ser diferente. A pirâmide é mesmo assim. A prioridade vão ser os níveis inferiores. Mas o que estou a dizer é que o cumo, o topo, aqueles 1%, nós não estamos a falar de 1% a 2% de gente que tem formação superior. Este tem de ter formação de excelência. É isso que eu estou a defender. Claro que a base, mesmo na Europa, a Europa são quase 10% de formação superior, não são os 30%, 40% da força de trabalho. Não, os nossos níveis de formação superior estão a 1% a 2%. Estes eu defendo que têm de ter formação de excelência. E ali, já também escrevi sobre isso, a medida da presidência de mandar os 300 é boa, mas, para mim, eles até deviam aumentar. Não devia ser 300, deviam ser 2 mil pessoas deviam sair para as melhores universidades. 2 mil pessoas não é muita coisa. A nossa força de trabalho são quantas pessoas? Quanto é que está avaliada agora a nossa força de trabalho? Se nós conseguimos tirar 2 mil pessoas por ano para estudar nas melhores, para terem formação de excelência, vão inclusive ajudar a melhorar aqueles que vão ficar na base. Mas Nelson, cuidado com o estabelecimento de cotas. 2 mil pessoas. As cotas devem ser estabelecidas de acordo com a necessidade. Não cai na questão do irmão aqui. Foi para Cuba para fazer um determinado curso e volta para o país desempregado. Okay. Cuidado do estabelecimento de cotas. As cotas devem ser estabelecidas de acordo com as reais necessidades que o país vive. Então qual é a cota que você apresenta? A cota, eu não sei. Não pode me dizer qual é a cota, mas a cota deve ser estabelecida. De acordo? Exatamente. Não assim, de forma aleatória. Seria 10%. Ninguém disse que essa estratégia é negativa no seu tom. Sim. Nós estamos a dizer que tem que ter estrutura. Tem que ter plano. Qual é o plano? Qual é o plano, de fato? A questão é essa. Nelson, vamos falar disso. Vamos voltar. Epa, nós vemos, eu vivo, sempre vi Angola. Há muitos anos, vizinhos meus foram em Cuba, estudaram e foram fazer agronomia, foram fazer doutoramento, medicina, blá blá blá. E isso desde que eu sou nascido, meu. Yeah. Isso é verdade. E essas pessoas onde é que estão? Hoje eu vi um áudio sobre isso muito bem. E nós temos que. Olha, a nossa reflexão tem que ser nessa perspectiva, Nelson. Não, mas eu... Agora, concordo consigo que temos que ajudar quem nos governa com esse ativismo mais acutilante. Para fazer perceber que é pá, sim, mas tem que ser assim. Agora, isso tá, eu concordo consigo nessa perspectiva. Agora, tem que ter estrutura. Qual é o plano, Nelson? Não, é exatamente isso que eu tenho na minha reflexão. Isso. Eu acho que a medida é acertada, mas a estrutura que eu chamo que tem que ter são os chamados critérios de os gabinetes de intercâmbio. Nós temos que aproveitar, criar o gabinete de intercâmbio, trabalha com o estudante no ciclo todo. Manda-o para estudar, dá-lhe todo o suporte, inclusive faz o plano de integração. É isso. Nosso INAB não faz isso. E é impensável pensar que ele tem que ficar sozinho no mercado. Para mim, deve ter um INAB, deve estar mais fortalecido. E, paralelamente ao INAB, devemos ter gabinetes de intercâmbio. Podem ser privados também. Só mesmo o que o INARES faz. De excelência. Há coisas que vão exigir formação de excelência. E não precisam ser muitos, claro. Precisam ser bem formados. Você conseguir emprego. A função pública paga quanto? Você conseguir emprego de 100 mil, 200 mil, quando precisa ter formação de excelência? Não precisa. Mas a função pública precisa. Sim, mas claro que é aí que temos que corrigir. Ali temos que corrigir. Eu penso que estamos a entrar num ponto comum agora, mas que ultrapassa a questão da juventude, né? É a questão da planificação estratégica do país. Agora são jovens, a Vera tem 37 anos. Exatamente, a planificação estratégica do país é que precisa ser melhorada. É que precisa ser transparente. Porque o cidadão, no nível dos que eu estou a ver aqui, tem que perceber o que é que o país está a perseguir em termos de planificação estratégica. A outra coisa também é a prioridade em relação aos investimentos públicos. Eu, agora no almoço, estava aqui com o meu colega Samonga a olhar para uma caricatura de Sérgio Pissarro, em que ele colocou uma coisa interessante. Nós hoje estamos a colocar muito dinheiro na questão do novo aeroporto, na questão do... Luta a gerar emprego. Yeah, agora o trem... De superfície. De superfície, etc. Mas o país tem problemas graves. O satélite, 300 de acesso à água, problema de educação. muitas crianças fora do sistema de ensino. Portanto, qual é a estratégia, na verdade? Isso é importante. A planificação estratégica do país precisa ser melhorada e precisa ser transparente para evitar, então... Planificação estratégica do PDN. Diga? Do PDN. Responde essas questões que estamos a levantar. O Plano Nacional de Formação de Aquilo que você estava a trazer como preocupação na questão da formação. Do intercâmbio. Está a responder? Não. Então, estás a ver? É isso que eu estou a te dizer. Por isso é que eu falo em ser melhorado. Não, São Paulo, esse intercâmbio sempre existe. O MPLA nunca formou parte dos embora. Todos os padres do MPLA, da geração da Agostinho da geração de José de Alves Santos, na sua maioria foram formados em universidades públicas, cubas ao longo do país, do mundo. Peço desculpas pelo erro. Quanto é que você gasta mandando esses universitários? Será que não era mais prático trazer a universidade para aqui, fazer parcerias, eles virem dar curso de licenciatura, mestrado, doutoramento aqui? Não seria menos custo? Quanto é que você... Eu tive a oportunidade de ter alguém na Cuba com uma bolsa de $1,500 por mês. Soma 50. Não dá para criar trazer os cubanos para aqui para trabalharem? Em vez de 10 ou 20, eles podiam formar 500, 600. Não era mais prático? Uma outra questão que é muito importante é a questão da tradição dos camponeses. Você se ler o nosso grande Isaac Zola. Ele fala sobre a perca da cultura camponesa. Ninguém mais quer plantar, todo mundo só quer colher. Ninguém mais quer trabalhar no campo, todo mundo só quer trabalhar na metrópole, todo mundo só quer ser acadêmico. Mas nós precisamos de estruturas básicas. Numa instituição, até a limpeza tem a sua importância. Ninguém quer ser empregado em limpeza, nem segurança. Mas se não tiver empregado de limpeza, temos higiene na instituição. Se não tivermos insegurança, temos segurança na instituição. Mas todo mundo caiu nessa febre de que não, tenho que ser doutor. Às vezes, nós fazemos um estudo comparativo da Angola na geração 85 para baixo, antes de ter tantos doutores como tem agora, 85 depois. Vai ver que naquela altura as pessoas viviam melhor. A Angola era mais organizada. E as coisas funcionavam. Desde a geração dos doutores chegaram aqui no país. Nós temos mais conflitos do que soluções. O país praticamente declinou. Tentamos nos iludir com aquele crescimento de 2004 a 2012. De 2014 a 2020, vimos que afinal... E hoje estamos a viver as consequências da fraca planificação. Eu quando estive aqui a vez passada e disse que a falta de diferentes técnicos na planificação desse tipo de projeto era muito importante. Algumas pessoas questionaram, mas achas que a falta de um ou de outro técnico faz diferença? Faz diferença. Você se não for um antropólogo, como é que você vai conseguir criar uma política que vai de acordo à cultura daquele povo? Se você não for um sociólogo, se não for um psicólogo, se não for um bom gestor, como é que você vai conseguir criar um programa que vai de acordo àquele povo? Porque essa centralização dos programas não ajuda muito. Quando falou dessa questão do manual único, Eu estudei com a comuna de Cacoarro, na altura. Mas quem está no Bié conhece a comuna de Cacoarro? Não conhece. Qual é o interesse? O ensino tem que ser criado mediante as realidades de cada ponto. Não pode ser o Ministério elabora um manual universal e todo mundo obrigado a estudar naquele manual. Infelizmente, ainda temos uma cultura centralizada, mas tenho fé que daqui a uns anos consigamos, porque atualmente... Nós tivemos a guerra no cargo durante anos. Desoneraram a guerra, nomearam a crise econômica durante anos. Agora nomearam a corrupção. Vamos lá ver como é que a corrupção vai trabalhar nesses anos para ver se vai nos trazer soluções. A guerra nos trouxe tantos problemas. Epa, a crise econômica ainda. Agora estamos a ver a corrupção até o seu show. E pronto. Ok, mas deixa-me só tocar um outro assunto. Hoje em dia o empreendedorismo já está... Avançado. Muito tá bem, na boca de todo mundo, né? E estamos a ver negócios aí continuando no mesmo ciclo, nunca soube. A questão, que oportunidades nessa área podem ser aproveitadas para alavancar a questão de empreendedorismo ou sair do círculo dos negócios para um outro círculo? Aquilo que eu disse no princípio. É quando citei o nosso Ernesto Alexander. Ele mostrou todos os programas que o Estado levou a cabo para conseguir transformar a economia informal, informal, os bués, os protestos. Os projetos são interessantes, o problema são as pessoas que tiveram acesso ao crédito. Não é que ele vem de Jinguba, é uma quem da Zona Benga, que sou sociólogo. Tenho um amigo lá no BDA, fui lá com minha documentação, me deram dinheiro, abri minha casa de câmbio e estou vivendo minha vida. O problema é você apostar nas coisas erradas. E ao grande Lawson, no seu livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um grande empresário, primeiro, tem que aprender a viver com menos daquilo que ele ganha. Segundo, tem que procurar aconselhamento a pessoas cujo seu conselho deriva da sua experiência. E por último, deve fazer o seu dinheiro trabalhar para si. Aqui tem pessoas que têm bilhões de dólares no banco só guardados. Para quê? Põe o dinheiro a trabalhar, investe, vai lá no banco, faz uma aplicação de investimento, vão investir num projeto rural, num bom projeto agrícola, vão investir numa empresa que quer crescer. Quem aqui já procurou fazer um investimento? Nós, pelo salário que nós ganhamos, para quem trabalha, se pegar 20, eu 20, aquele 20, pegar uma senhora que vem de Zimbabwe e criar uma moagem, em 5 anos, será que não temos retorno do nosso negócio e não temos a senhora da moagem a criar mais emprego? Só que nós só queremos que o Estado, o BPC que vem dar o dinheiro, nós podemos também financiar projetos do nosso bocado que temos. E nós temos uma vantagem, nós podemos fiscalizar, porque o dinheiro é nosso. E a senhora não pode nos passar a perna, não pode ser mais viva. E podemos criar um regime de sociedades cooperativas. Criamos uma empresa, somos sócios, e cada um recebe o lucro mediante o capital que ele investiu. Mas não, só queremos esperar o BDA, os Prodesi, o BPC, os bancos que já estão todos falidos. É impossível. Eu acho que a mudança tem que partir de nós. Dizia o Buda que tudo, se você muda, tudo muda. Agora, se nós esperar sempre o governo é que vai mudar. O governo nunca vai mudar. O governante onde ele vive tem água, tem energia, tem tudo. Governador bem grande. Tem tudo, o governante tem escolta, ele não fica no engarrafamento. É vida, vamos fazer como? A mudança, somos nós que realizamos, não é? Não esperar o rescova vir no meu bairro asfaltado. É mentira, se organizem. Advertam o nosso administrador municipal em ceder as máquinas de autorização. Vamos mesmo nós comprar o nosso asfalto aqui, como gostam muito da mista, para acabar já com a mista dessas empresas. E vamos asfaltar, mas estamos também com montar os serviços. Esgoto. Eu estou num projeto novo. A sua área de formação. Estamos a planificar e estamos a tentar explicar ao governo como você pode implementar. E quais são as margens de erro e as margens de êxito. O trabalho do cientista é criar teorias. Não é ir mudar o governo. Muita gente confunde isso. É o meu trabalho, é criar teorias. Se o governo amanhã se quiser, aplica ou não. Que muda, que cria políticas públicas. É o político, é o executivo, não é o acadêmico. Não aponta um dedo no cientista, ele também é inocente. O trabalho dele é só criar teorias. Quem cria políticas públicas é o governo. Quem aqui está no governo? Ninguém. Como é que vocês querem criar políticas públicas? Vamos escolher mais uma questão do colega aqui. Eu gostaria de saber se o centro de emprego, principalmente para a população jovem, chega a ser uma solução naquilo que é o recrutamento universal entre o setor público e o setor privado. Que num sistema mais integrado, nós temos noção, se calhar, dos países estrangeiros, a partir daí selecionar de acordo com as necessidades das empresas também, de alguns ministérios, ser uma forma mais eficiente, se pode ser uma solução para o nosso país. E a outra questão tem que ver com a educação financeira. Alguém fez um comentário. A maioria das pessoas que trabalham fora da cidade vivem na cidade. Eu trabalho no Benfica, meu amigo trabalho, numa escola de segundo ciclo. Eu vivo aqui na Avenida Grande Valor. E tem pessoas que vivem no Benfica e trabalham numa escola aqui. Vê só a lógica das coisas. É muito importante que, se você quer desenvolvimento a partir, como dizia o nosso saudoso José Eduardo de Santos, a vida faz nos municípios. Se você quer dar vida ao município. Não, ainda está em vida, ainda não é saudoso. Nunca mais ouvi, então. É normal. Sim, nosso grande José Eduardo de Santos. Há muitos anos no poder, nós damos respeito. A vida faz, mas se você quer fazer a vida nos municípios, cria autonomia do município. Por isso é que estamos a lutar agora com as autarquias, agora que vão destituir mais o presidente daí da CNE, vão adiar mais, é por uma confusão que eu também não entendi. A lógica é essa das autarquias, dar o poder ao município. O voto sempre vai ser destituído? Ainda não. Vai tomar posse dentro da terça-feira. Sim, mas há uma medida cautelar que passa a lutar para isso. Há o reconhecimento de algumas. Quando já se conhece irregularidades, quer dizer que vai se estudar o caso. Essa coisa da irregularidade cidade antiga. Sim, mas é. A vida, a lógica das autarquias é dar poder aos municípios. Cada município trabalhar com seus quadros e valorizar os seus quadros, porque nós estamos cansados. Do administrador do Casem já vivendo Talatone. Do administrador do Belas vive não sei aonde. E nós já estamos cansados disso. O administrador da minha rua vive não sei aonde. E nem vive na minha rua. Como é que ele vai lidar com os problemas da minha rua? É complicado. É muito complicado mesmo isso. E eu me agradeço. Virou deputado. Pois é. É possível. Mas eu acho que faz aqui uma introdução interessante. Proponho que uma das coisas que nós podemos aceitar fazer é e nesse ambiente mesmo de diálogo, de divergência também. Não vale a pena pensar que isso se constrói com unanimismo. Unanimismos não são muito positivos. É pensar localmente como é que se pode resolver esse problema. E as eleições. Os estudos dizem que os nossos conflitos, o foco é distribuição de oportunidade. Não é o fato de querer ganhar ou deixar de ganhar eleições. O problema é que nós não estamos a distribuir bem as oportunidades e canalizamos todas as nossas frustrações agora no período das eleições. Por isso é que sempre que houver eleições, temos sempre risco de conflito. Agora começou, o amor à Angola vai aumentar. Há eleições, agora as pessoas vão amar muito mais a Angola. O programa do orçamento geral está bem lá, orçamento para a autarquia. Então, há uma dúvida aí que eu também quero descobrir onde está essa dúvida. Pois, esse é um trabalho que nós podemos fazer. Não há orçamento para uma eleição, é preciso descobrir isso. Isso é um trabalho que nós podemos fazer. Esse trabalho exige fazer essa pesquisa do orçamento, fazer pesquisa de legislação, fazer pesquisa de doutrina. Não está lá, então. Yeah, mas temos que fazer esse trabalho para efetivamente avançarmos. Há coisas cuja complexidade são muito básicas, que é desejável que nós avancemos. E elas podem avançar forma a curto, médio e longo prazo. Mas nós devemos nos comprometer, quer dizer, mais do que refletir, estar comprometidos em dar um passo em frente, né? Não pode ser só reflexão, temos que também criar ambiente de ação. E o próximo passo poderia ser esse, quer dizer, pensar como é que localmente... Você é especialista nessa área? Não, espera, são dois projetos antes. Mas você falou que como é que chama o ator que faz o levantamento dos programas? Ernesto, Alexandre. Ernesto, e o que aconteceu com os programas? É, não deram êxito. Nós temos um ambiente ainda não hostil à organização. A cultura do insucesso já tem enraizada. Parte do governo comunista. É que se nós não alterarmos um ambiente hostil à realização, nós vamos continuar sempre refletindo conflitos eleitorais. Sempre que haver uma eleição, vamos ter sempre risco de conflitos. Por isso é que nós temos que trabalhar. Em África, quando se fala das eleições, começam já os problemas. Vimos o Congo, todos os países africanos, quando se fala das eleições, começam já as turbulências. Não, se você me permite, eu queria introduzir um dos nossos internautas, mas não faz uma questão, também não consigo perceber se é, faz um comentário, mas eu vou ler se o Makenda. Há uma cultura de negação da iniciativa privada e do empreendedorismo que vem do tempo em que se pretendia seguir o socialismo. Há estruturas do governo, do Estado, que até hoje têm a cultura de trabalho daquela época. Não sei muito bem o que é que ele ouviu para... A velha crítica de que estão a nos barrar e não querem que nós conseguimos. Exatamente. Quem fez o... Zuzi Afonso. Eu diria que há uns anos atrás eu daria razão, mas nos últimos anos tem levado a cabo políticas inovadoras, incríveis. Parabéns ao Ministério do Comércio e outros ministérios mais de trabalho. Nós temos um Ministério Único de Empreendedores. O teu fracasso não depende mais do Estado, é das tuas políticas de venda e tua gestão financeira. Você vai aqui a Mutamba no Ministério Único de Empreendedores, em um dia você cria a tua empresa. Quem não quer que você crie a empresa, você pode criar em um dia. Quem está a criar as barreiras? Qualquer cidadão livre, não importa quem ele seja, vai ao Ministério Único de Empreendedores, cria a sua empresa. Só que há setores chaves da economia que o Estado regula. Tipo o setor diamantífero, o petrolífero, que você tem um nível de exigência para você conseguir uma licença. Suponhamos, eu, uma pequena mãe, quero abrir um posto médico. Existe um nível de coisas que eu tenho que ter para ser avaliado, para poder ter um centro médico, porque nem qualquer empresário que pode abrir um centro médico, temos que ser realistas. Porque não há certos sítios-chave. É a mesma coisa que abrir uma universidade, agora também. Nem qualquer beco, você pode chamar de universidade, porque nós temos muitas universidades ali que não são universidades. Como é que você justifica um curso de análise clínica que não tem laboratório? Isso é engraçado, mas estão lá. E ele depois vai dizer que não, o governo é que não me gosta. Eu tenho aqui minha universidade, está me criando barreiras, mas você não está organizado. Por isso é que agora nós temos o seu ensino superior, está criando um programa de fiscalização, detectar as deficiências de cada universidade, informar, trabalhar para a universidade superar. Se a universidade não conseguir superar, fecha. Cancela, fecha. Isso é de fazer mal, não é de ajudar. Ele já sabe que você está irregular, ele vem e negocia contigo. Ainda te diz, vou te ajudar, vou te prestar consultoria, vou te dar um período para você melhorar. Se você não melhorar, eu serei obrigado a te tirar a licença. Esse tempo que havia aqueles barramentos, nós soubemos que sempre existiam. Mas atualmente nós vivemos tempos prósperos e todo ser humano é livre de abrir o seu empreendimento. Para vender as minhas de mumba não depende do Estado, não precisa. Ok, o nosso outro internauta de nome Zeynep afirma o seguinte: não temos educação financeira. Acho que foi de acordo com alguma coisa que estava de que não adianta dar dinheiro em pessoas que não. Mas se o povo Estado está falido, imagina nós. Se o povo Estado não tem educação financeira, faliu, eu que não vou falir. Mas voltando àquela questão do anterior, provavelmente as questões que levantas têm a razão de ser hoje. Ah, de fato, inovação. Mas no final do dia tu paras, mas a fronteira, as práticas anteriores continuam. Vou só dar um exemplo. O governo disse que vai passar alguns ativos ao setor privado, incluindo as ações que tinha na Unitel. Mas de repente vimos que a Sonangol comprou mais 25% da Unitel. Está a ver? E depois as pessoas começam a perceber, é o governo a competir com o privado. Está a ver? Yeah, era só para... Mas está a ver, são essas coisas. Depois tu lês artigos lá dos Financial Times, etc. E diz, pá, mas esse governo quer de facto liberar ou quer fechar mais ainda? Não, está a ver. A medida, eu entendo a medida do governo. Você tirar a Unitel, mas a educativa foi assim, não é verdade. Também. Você perder a Unitel agora, você destabiliza o mercado financeiro em Angola. É um problema grande que nós vamos ter. O que o governo está fazendo? Está com domínio para depois revender ao privado angolano. A lógica é essa, nós temos que salvaguardar o interesse angolano. Sim. Nós vimos quando os chineses entraram aqui, a dificuldade nacional perdeu credibilidade. As obras baixaram. Yeah. Os pedreiros ficaram sem emprego. Sem emprego. E os chineses tentar fazer o mecanismo de não voltar a viver o mesmo. De não chegar numa outra empresa. Que vai trazer todo o quadro expatriado. E você, pá, fica no... Se um inglês compra a Unitel e chega na Unitel e diz que, pá, esses quadros da Unitel não me convencem, vou trazer todos de lá da Inglaterra, como é que fica? O nosso quadro nacional que trabalha lá perde o emprego, como é que fica? A proteger o mercado financeiro é bom. Porque perder a Unitel agora é um problema grande. A Unitel é a maior rede de telefonia de Angola, não brinca. Tudo passa pela Unitel. A Unitel é a empresa mais credível do ramo privado em Angola. Tanto possível ver no Luanda Leaks, que através da Unitel, que se criou os BFAs PIX, com dinheiro da Unitel. Ok, eu vou lhe dar a última palavra para um remate, para depois fecharmos, porque todos nós estamos ansiosos também para entregarmos as nossas flores. Yeah, e os temas, no, os temas daqui do espaço não se desgotam por aqui. Estão sempre a surgir outras questões, as pessoas também querem falar, mas infelizmente não temos muito tempo. Então, tens um minuto para... O que eu gostaria de chamar a atenção aos jovens é que não desanimem, que nunca desistam, que nunca parem de sonhar. Eu digo sempre que na sociedade só existem três tipos de mudanças sociais. A mudança imposta, é dirigida ou é espontânea. A mudança espontânea é quando parte de um acontecimento prévio. Vou dar o exemplo do assassinato da Viana Kafrik. No Rocha Pinto, a população reagiu, conseguiu fazer uma mudança assim espontânea. A mudança é dirigida quando tem soluções práticas para melhorar a vida da população. Temos esse combate à corrupção e outras. Imposta que às vezes é exercida pelos órgãos do governo, não os órgãos do poder. Temos o exemplo do IVA, foi imposto, o comerciante não tem como discutir, mas tem que pagar mesmo. A única mudança que a juventude pode realizar é uma mudança espontânea, porque a juventude nem está nos órgãos do poder e nem tem o poder da força. A única solução mesmo é os jovens, com os jovens, juntos dos jovens, criarem soluções para conseguir resolver o problema deles. Senão, se for a escolher sempre questões políticas, questões ideológicas, ficar sempre a tentar frustrar a mente com tromboses e outros problemas, a lógica é não sair à luta. Aqueles que sabem mais devem ajudar aqueles que sabem menos, devem criar programas, projetos, e aqueles que sabem menos devem participar para conseguir ir avante. Senão vamos ficar aqui, daqui a pouco vamos já temos 50 anos. A mudança começa agora. Eu pelo menos já comecei a minha mudança, já recrutei o Nelson Paulo, vamos trabalhar já. E pronto, quem quiser trabalhar também, vamos trabalhar, porque o problema às vezes é porque não queremos trabalhar. Na hora de mandar a boca estamos todos nós, na hora de trabalhar é para todos desaparecem. Esse é o conselho que eu dou à juventude, vamos trabalhar de forma unida. Vamos criar mudanças ideológicas e não mudanças violentas, porque não nos leva a lado nenhum. E só assim vamos conseguir melhorar Angola. Melhorar o capital social, né? Melhorar tudo. Vamos ajudar o setor privado, tudo. Vamos ir também, vamos dar nossas formações, vamos dar nossos diplomas. Pronto, okay. Vamos criar o financialismo. Muito obrigado.